Torne-se agora mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso, idealizada pelo padre Reginaldo Manzotti. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo um associado, você torna-se também um evangelizador, além de ajudar as instituições sociais que a Evangelizar atende. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Como? Ligue 0418401-0909, dígito 1, ou acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. Uma Oração por Dia é o novo livro do padre Reginaldo Manzotti. São 365 orações, uma para cada dia do ano. A renda deste livro será dirigida às crianças das instituições parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 041-3221-6050. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, Dia das Mães está chegando, né? E nessa Hora da Misericórdia, vamos lembrar de todas as mães, principalmente porque hoje é quarta-feira, e você sabe, toda quarta-feira nós dedicamos a Nossa Senhora. Escute o que foi deixado na plataforma, antes do Evangelho do Dia. O meu nome é Eva, do Jardim São Francisco, São José dos Pinhais. Eu hoje alcancei uma graça tão grande desse Jesus misericordioso. Eu rezei uma dezena do Terço da Misericórdia, pedindo a ele, que eu estava com um problema no meu ouvido. Quando eu terminei de rezar a dezena, o padre abençoou a água, que era para espergir nas casas, e eu, aproveitando essa água, eu pinguei no meu ouvido. Na mesma hora, o meu ouvido, assim, melhorou. Abriu assim, parou aquela ruindade que faz muito tempo que eu estava sentindo isso aí. E eu pedi, ô Jesus, eu preciso ajudar a cantar na missa domingo e esse meu ouvido está atrapalhando. Mas por isso, eu louvo e agradeço a Deus, esse Jesus misericordioso. Padre, muito obrigado por você existir. A minha vida mudou muito desde quando eu assisto o seu programa, Padre. Um abraço dessa tua amiga Eva, do Jardim São Francisco. Obrigado a você, filho. Um abraço ao povo de São Francisco. Obrigado a você que me acompanha na Hora da Misericórdia. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor quando chegou. Escutou? Desinstalou. A palavra do Senhor mexe. Remexe. Vamos juntos. Qual vai ser tua resposta para o Senhor? A resposta que Deus vai suscitar em nós agora. É fácil dizer não. Senhor, que a nossa resposta seja sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus exclamou: aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, aquele que crê em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o condenarei, porque eu não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue. Em verdade, não falo por mim, mas o Pai que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vim como luz para o mundo. Filhos queridos, não é pouco que Jesus diz nesta afirmação: eu vim como luz. Quer dizer, você sabe o que significa? Para nós é meio complicado, porque nós estamos muito acostumados com energia elétrica. Você bate numa tecla, acende as luzes, você nem pensa. Mas para um navio que vai chegar no porto de noite, aquele farol é extremamente importante. Para um avião, quando vai decolar ou pousar, é extremamente importante. Ou quando você está dirigindo à noite, faz diferença se o farol está funcionando ou não, né? Eu vim como luz. Peça agora, Senhor, ilumina meus passos. Senhor, ilumina a próxima atitude que eu vou tomar, a próxima decisão que eu tiver que tomar. Venha com tua luz, Senhor. Venha com tua graça. Venha com tua luz para que a humanidade não se canse de gerar vida. Nossa Senhora, de muitos títulos, muitos nomes, Nossa Senhora, olhai pelas mães, olhai por aquelas que mais necessitam de nossas orações. Maria, vem ajudar. Tua mãe está viva? Diga o nome dela e peça saúde e paz. Diga o nome dela, está falecida? Diga: dá-lhe, Senhor, o descanso eterno. E que a luz perpétua, eu vim como luz, brilhe para ela. Pedras encontrarei, mas hei de vencer com teu auxílio. Com a graça do Filho, na força do Espírito, as forças do Espírito e as bênçãos do Pai. Nada me importa, nada, nada. Vou caminhar e com tua ajuda eu vou conseguir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você escutou o testemunho dessa mulher que falou: eu me apropriei da graça, eu estava com uma dor de ouvido. Você está com uma dor? Dói algo no teu corpo? Coloque a tua intenção. Abençoai. Santificai essa parte do corpo que não está bem. Tire a dor, tire a enfermidade, tire o sofrimento. Nós vamos vencer com teu auxílio, Senhor. A graça do Filho. Thank you.